Amigos, eu quero, como não podia deixar de ser, externar todo o meu agradecimento pela presença dos senhores e esta festinha tão íntima. E dizer também que estou muito satisfeito dos senhores terem esgotado o meu primeiro disco. Porto Alegre RS aqui, sul do Brasil. Eu cheguei e tô aqui. Musicalidade do início até o fim. MC falsificado, faça sua prece. Essa é pra você se lembrar. Os muito louco. Já está aqui. Terrorismo, tem que adivinhar. Quem é? Direto do hoje, você é zona sul, maluco. Nos MK2, DJ LJ, passa uma rap musical. BRN vai te dar a receita da louca. Grande é o cachorro louco. Regiosa, bate e mexe. Mano, dá rima pesada, pesada, pesada. Para, filha da puta, você quer me matar? A banca de cachorro louco acaba de chegar. Puta que pariu. Chama a polícia. As mina pede. Só na malícia. Pelo amor de Deus. O som dos neguinhos da hora. Esse é só o começo. Então, vamos começar com a nossa aula cultural. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.